Salve, salve, coelhada! Decadentes número 40 no ar! Olha só, 40 edições dessa lama! E vocês aqui aguentando, a culpa é de vocês. Pois é, né? Tivemos mais uma peladinha nesse domingo. E pelada é um termo, acho que mais do que apropriado, porque foi apresentado em Londrina. Eu, se fosse torcedor palmeirense que viajou ali 40, 50, 80 quilômetros para poder acompanhar o time, eu estaria reclamando. Olha que absurdo, que apresentação pífia. E o América fez o que vinha fazendo de sempre, né, Alisson? O que você achou do jogo? Fez o dever de casa. Entrou um Alisson novo aí, ó. Olha aí. O Alisson 2. O bicho não, fala tanto. O bicho fala tanto que ele consegue segurar a língua na boca, mas não. Aí vamos lá. O Palmeiras botou mais 3 preguinhos no nosso caixão hoje, né? Era de se esperar, mas vamos lá. Vamos pro programa. O Alisson 2, boa noite. Boa noite, coelhada! Só alegria, galera! Diferentemente dos meus amiguinhos, eu estou muito feliz hoje. Claro que tá, ué. O Atlético não se aproximou do Palmeiras, né? Puta que pariu! Última coisa, comigo é de todos, mando. É só ir pra atacar a cachorrada meio de semana e tá bom. Ganhei um ano, mineiro em cima deles, atrapalhei o tio deles, que eles vão pra Brasília. Pra Brasília, isso. Muito bem, fala, Wallace. O Ramon não vai poder participar hoje. Da última vez, quase todas as vezes que o Ramon não pode participar, ele está envolvido com alguma relação com motel, coisas desse tipo. E ele acabou de mandar uma mensagem aqui falando: galera, garrei aqui. É preocupante. Eu imagino que sim. É preocupante. Eu fiz saber que ele estava no churrasco administrando espeto de linguiça. Isso. Dizem as más línguas. Exatamente. O Sérgio Tavares também está impedido de participar hoje. Por forças maiores, eu quero dizer à esposa dele, que não permitiu a participação dele no programa de hoje. Quebrou o microfone. Quem manda, né? Mostrou quem manda. Quebrou o microfone e falou assim: você não vai participar dessa bosta mais, não. Ele falou assim: senhora. É isso, gente. Tá certo, a gente tem que obedecer. Tem que saber a hora de obedecer. É, conserva o dente, né? Exatamente. Olha lá. Não, conserva o dente, ué. Você vê aí que tem atleticano. Tem acreditado, né? Tem atleticano reclamando. Tem acreditado, aí, não para de reclamar. Não, mas esse não é o meu, não. Não, esse é o meu. A minha tá domada hoje. É o vizinho do Alisson. É porque tem acreditado, né? Qual que mulher é o feliz, sua vida tá ótima. Mulher infeliz, sua vida é um inferno. E aí ele tem noção, né? Esse é o ditado? Eu fiquei sabendo que. Você não sabe dessa verdade. Geralmente os ditados rimam, né? Tem um, sabe? Tem uma construção gramatical mais interessante. Você tem certeza que é isso? Ah, eu tô com o meu Danone aqui, eu tomei 2 do coco, tô feliz. A minha mulher tá feliz, logo então eu estou feliz. Entendeu? Tá certo. Eu queria mandar um grande abraço. O neném da cachorrada está se confirmando. Vai se confirmar, filho. Nem brasileiro, nem Libertadores, nem mineiro. Uh-huh. É o neném do Galo. Tá bom demais. Ô, mas tinha atleticano chateado. E um abraço pra todos os meus seguidores do Twitter, viu? Vocês estão com muita raiva de mim hoje, não sei porquê. Os do meu lado aqui também, viu? Todos não, né? A parte alvinegra dos seguidores, que gostam de ser lembrados, rodada após rodada, de que nem o mineiro eles ganharam esse ano e que eles vão ficar nesse chororô. Eu fico triste porque pros dogs que me seguem, eu sou descendente italiano, gente. Eu torço pro Palestra Itália paulista. Eu torço. Meu vínculo, meu avô era palmeirense. Eu tenho esse amor à camisa. E é verde e branco. E o Atlético pode ver um time verde e branco que abre as pernas, né? Pois é. Não tô falando já Casablanca, Atlético Nacional. Tem o América também, né? Fazer também, o quê, né? Agora, uma dica pros atleticanos: se eles ganharem essas partidas deles, eles não tinham que estar torcendo pra rival ganhar, não. Não é? É só eles ganharem deles que pode. Não é? E eu quero ver eles torcer pra Mariada do quinta-feira, porque eles jogam com o Palmeiras aí. Vai tão um vídeo de rosa e vai torcer pro Cruzeiro? Ah, vai catar coquinho. Ó, tá bravo hoje. Tá muito pra vir, né? Pra quem falou que tá tranquilo! Tá bravinho. Pra quem falou que tava muito feliz, tá bravinho que só. Aqui, já que nós estamos no assunto, o senhor vai ter que trocar essa foto aí, né? Não, mito da raça, ele parece que ele não foi embora, me falaram que ficou ainda. Ele voltou atrás, ele fez as contas. As notícias, não teve comunicado oficial, né? Sobre a saída dele. Teve um jornalista que disse que ele pediu para rescindir o contrato. Sai depois uma matéria do Anderson Moreira falando que ficou surpreso pela saída dele. E aí depois eu vejo uma outra notícia de um jornalista dizendo que o América afirma que o jogador pediu a rescisão do contrato e o empresário do jogador afirma que ele não pediu a rescisão do contrato. Eu acho que o empresário do jogador que pediu a rescisão do contrato ficou com meio assustadinho, né? Falou, gente do céu, quem que vai pegar esse menino agora? Pra onde é que eu vou mandar ele? Aí falou, não, gente, é brincadeira. Enfim, a verdade, o bicho até pra pedir rescisão é ruim, né? Nossa senhora. Enfim, vamos aguardar. Mas tem um lado bom, né? Quer dizer que não fica pro ano que vem, né? Que nossa, meu maior medo era ele ficar pro ano que vem, porque a diretoria da América... Não, fica porque ele não quer. Porque se ele quiser... Exatamente. Nós não somos dignos de ter o Suécio na vaga. Não vamos comemorar ainda. Não vamos comemorar ainda, porque enquanto não houver o comunicado oficial, nada está definido. O Rafael Bass saiu, foi saído, e demorou o quê? Foi quase uma semana e meia, até que se confirmasse a saída dele, não foi isso? Sim. Demorou um pouquinho. Então, assim, o que aconteceu e tal, mas vamos aguardar um pouquinho para ver o que vai acontecer. O que a gente já sabe é que o Roger machucou hoje, fraturou o nariz, e quem entrou foi o Messias. Só para dar o serviço do jogo para quem não viu, o América entrou em campo, o Palmeiras já foi abafando. Aos 2 minutos de jogo, o João Ricardo já fez uma defesa espetacular que impediu o primeiro gol do Palmeiras. Essa defesa, a bola foi para escanteio. Na batida do escanteio, aquela cabeceada para tirar a bola da área. E para variar, antes dos 5 minutos, numa bola, num rebote de escanteio, a bola batida de fora da área, passa por todo mundo, vai no cantinho ali. João Ricardo não conseguiu pegar, eu acho que nem dá pra culpá-lo pela bola não, que foi muito no campo. E aí abriu o Palmeiras com 2 minutos e, sei lá, 30 segundos, abriu 1-0. Primeiro tempo ainda teve domínio do Palmeiras, o América não conseguiu chegar de jeito nenhum. Primeiro chute americano a gol foi aos 33 minutos do primeiro tempo. E quem deu esse chute... foi Éder Lima, da intermediária, só para você ter uma noção de como é que estava a coisa. No segundo tempo, o Palmeiras voltou mal que só. O América ainda esboçou alguma coisa, conseguiu criar alguma outra jogada, apresentou um certo perigo, mas nada assim muito incisivo também não. E ao finalzinho, aos 42, foi castigado com uma jogada aí sim construída pelo Palmeiras. Um passe, um lançamento do... gente, esqueci o nome. Do Zé pro Alexandro, que conseguiu entrar sozinho, a linha burra ficou parada ali, ele entra sozinho, domina a bola, entra na área, o Messias ainda deu um calorzinho nele, mas ele conseguiu bater prensado e tirou o João Ricardo 2-0 pro Palmeiras. O João Ricardo tá com a meta esse ano, vocês estão sabendo, né? Como é que tá com um plano de carreira esse ano, o João Ricardo tá com um plano de carreira esse ano, uma meta bem audaciosa, é tomar um 100º gol na temporada, e tá firme e forte. Já tomou quatro. Eu queria fazer essa conta, só que eu fiquei com preguiça, que é muito número. Agora, bom, expulsaram o nosso melhor jogador, né? O Fernando Leal foi expulso do banco no momento ali que eu acho que ninguém entendeu direito, né? Eu queria saber o que foi que ele falou pra ele ter merecido. Umas palavrinhas novas. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Juiz melindroso demais também, né? Mas tem que ver o cara falou também, né? Tem que ver, mas, enfim. O comentário do rapaz do Premier foi de que teria sido num lance com o Mateuzinho, uma possível falta com o Mateuzinho. Tomou as duas do Mateuzinho. E, no primeiro tempo, eu vi o Mateuzinho. Esse lance específico eu não vi. Não sei do que ele estava falando. Mas, no primeiro tempo, o Mateuzinho tomou umas ali que o time do Palmeiras já merecia ter tomado vários amarelinhos, que não só aquele que tomou no segundo tempo. Então. Verdade. Ah, normal, né, gente? É o normal da arbitragem que favorece... É o maior, tem... O time... Isso, o time de maior... O mandante. O real mandante. É, tá. Isso aí tá foi uma piadinha, gente. Foi uma piadinha. Bom, o Alisson, você quer comentar alguma coisa do jogo? Não, me chamou a atenção, principalmente no segundo tempo, O quanto o jogo caiu de nível, né? E aí parece que o América, dá a impressão que o América fez um segundo tempo melhor, mas talvez seja porque o Palmeiras também não queria nada com nada e fez um segundo tempo horrível, até perigoso. E o Palmeiras estava com 1-0 só no placar e fez um segundo tempo morno, sem querer nada com nada, e o Palmeiras correu sim o risco do América achar um golzinho ali num cruzamento, num escanteiozinho e complicar a vida do Palmeiras. Aí lá no final, Alexandre fez mais um e botou mais um preguinho lá no nosso caixão. Um jogo fraco, um jogo que me assustou até mais pelo nível do Palmeiras, né, que é o líder do campeonato, era para jogar mais do que o que jogou. E o América fez o que ele tem feito no campeonato, joga aquele futebolzinho morno, joga aquele trem que parece que vai, mas não vai, erra aquele tanto de passe e toma gol com uma facilidade incrível, para chegar no gol do adversário é uma dificuldade enorme, e assim é a nossa caminhada pela Série A, que em breve acaba e a gente volta para a Série B. É, parece o destino, né? Cláudio, você tem algum comentário a mais sobre o jogo? Não, outra que aconteceu, o Palmeiras marcou, tinha que entrar pra ganhar, vamos lá. Ele entrou, marcou um gol e viu que o treino tava bom, aí os caras tiraram o pé, já começaram a preocupar com... Já fizeram o serviço no Mantena, os caras estão preocupados já na próxima partida, não perder atleta. É a vida nossa, né, cara? Esse é o saco de pancada, é isso, né? A diferença é que o Botafogo tentou fazer isso com a gente e o Inter e se fuderam. Só que o Palmeiras é um bocadinho melhor que esses times, né? É. Não sei se o Inter tentou fazer, não. Eu ainda acho que o Inter tá bem lamentável. Enfim. Palmeiras... O que vocês acharam do Tony, Talibã? Então, tá, pra mim tá pegando ritmo ainda. O Tony, infelizmente, perdeu o ano, né? Na minha opinião, nós perdemos bastante com a ausência do Tony, porque... Mesmo sem ritmo, mesmo eu achando que ele é um pouco lento em campo, mas ele consegue trabalhar a bola com muito mais carinho do que todos os outros ali. Ele tem uma qualidade de passe, sabe trabalhar melhor a bola. A bola não grita quando está no pé dele igual grita no pé dos outros. Se ele tivesse a Série A inteira no nosso elenco, a gente não... Um jogador, só o Tony, não nos livraria do rebaixamento, mas um pouquinho mais de qualidade ali naquele meio a gente teria. Concordo. Eu conversei com o Tony uma vez. A diferença do Tony é que ele acredita ainda. Ou acreditava até hoje, não sei. Então o cara joga um pouco mais com vontade, não tá no derrotismo que a maioria do grupo já tá, né? Mas é paciência, cara. Agora é tocar a vida, cara. Eu concordo que ele tem muito mais qualidade. Quando eu fiz esse porém aqui da atuação dele hoje, que ele ainda está voltando, é mais porque pelo que a gente espera dele, do Tony inteiro, né? Então, de fato, ele tá sem ritmo, mas mesmo assim, ele mostra muito mais luta, ele corre, sobe para cabecear, sabe? Ele disputa a bola com mais vontade, com mais garra. Então, é uma pena que ele tenha se estragado e perdeu a temporada inteira. Por outro lado, assim, tomara que nada mais aconteça e que essa reta final dê ritmo de jogo para ele. Porque eu acho que ano que vem ele é muito importante, sim. Eu não sei como é que tá a situação. Mas de repente também... Não, ele tem mais um ano de contrato. De repente também é até bom. É, porque ele não chega a ser culpado pelo rendimento do clube, pelo rebaixamento. Ele entra sem culpa, digamos assim. Tem um lado bom também. Infelizmente, o América de todos já sabia que a gente entrava pra não cair, né, gente? Assim, por mais doloroso que seja a verdade, é essa, né? Não, Alencar sabia não. Alencar falou que a gente ia classificar pra Libertadores. É verdade. Ele quase tinha razão. Alencar não sabia. Abriram mais duas vagas e nós não estamos classificando pra Libertadores. Nem assim. Se a gente for fazer uma apanhada, talvez fosse cedo pra falar isso, talvez não, sei lá. Mas se a gente for fazer uma apanhada de por que o América caiu, se você for apontar um defeito específico de por que nós caímos, acho que com todos os poréns, com a zaga do jeito que estava, com o meio de campo cometendo vários erros, porque a gente viu outros times também no campeonato com zagas muito ruins, com o meio de campo batendo cabeça, assim, com tudo isso, se você perguntar ao Henrique por que o América está caindo tão cedo, a minha resposta vai ser o ataque. Porque o América sequer consegue chutar gol. O América sequer consegue dar um calorzinho. E assim, dizer simplesmente que o América tem o pior ataque, eu acho que não cobre o tamanho do desempenho é pior, pífio, né? Que não, o ataque americano. O problema do América realmente foi o ataque. Tira ainda os gols dos laterais, para ainda mostrar quão pior foi esse ataque. Assim, é surpreendente. Sabe? Não, a gente fez aquela listinha de dispensas, ah. Pode falar. Ué, quantos atacantes tinham na listinha de dispensas? 6. Pois é. Então, eu que eu não consigo concordar, o Borges não tinha lugar nesse time? É um estranho, eu entendo, cara. Até o Rubão. Também tinha. Eu concordo que o Borges talvez não fosse essa draga toda e tivesse lugar nesse time. Eu fico em dúvida se a questão do Borges não era em relacionamento. Não era com relação ao seu comportamento fora de campo. Isso. Vestiário. Eu não sei. Vestiário. Eu não sei, não tive notícia. Não, nem burburinho ouvi a respeito. Olhando para o Borges, a princípio, ele não me parece ser o tipo de cara que causaria confusão, não me parece ser o tipo de jogador problema, nem nada disso. Agora, achei muito estranha a saída dele quando ela foi anunciada. A gente sabia que ele não vinha rendendo, ele sequer vinha entrando como titular, mas achei estranha a saída dele mesmo assim. Assim, foi muito pouco debatido, né? Não teve muito choro também por parte de qualquer pessoa ali da diretoria, de que ele estivesse saindo e tal, porque, se eu não me engano, foi anunciado como sendo a rescisão por parte dele e não do clube, não foi isso? Ou estou enganado? Foi amigável, né? Eu me lembro. Foi amigável. Pois é, então assim, eu achei muito estranho. Agora, o que me estranhou nessa Série A é... O América, igual o Henrique tá falando, o ataque do América foi terrível, e foi terrível muito porque o América não cria nada, não cria jogada. Então, você precisa criar uma quantidade de jogada para que você, contando com os erros de finalização, você crie 10 para fazer 2 gols, sei lá, coisa do tipo. O América não consegue criar 10 em uma partida. Por isso que o América não faz gol. O América não tem jogada incisiva. E o que me causou estranheza nesse ano é, com esse rodízio todo de atacante, com essas dispensas todas, um jogador passou em branco na Série A por completo, que é o Bruno Sávio. Que, querendo ou não, errando gols igual erra, eu não sou fã do Bruno Sávio, não acho que é salvação para nada, não acho que seria salvação para nada. Mas o Bruno Sávio é um jogador que cria jogadas de gol. O Bruno Sávio, quando tá em campo, as jogadas dele são mais agudas. Ele torna o América mais perto da área. Aí ele vai e erra um caminhão de gols. Mas pelo menos ele consegue criar jogadas mais agudas. Em algum momento, nesse mar de ruindade aí, ele poderia ter tido as chances dele, nem que seja para fazer raiva errando gol. Pelo menos a gente passaria raiva errando gol e não a raiva que a gente passa hoje, que é de nem criar jogadas. Concordo com você. Temos comentários. Mas o Gustavo foi um erro de planejamento, né? Queimaram o moleque e depois, num certo ponto, não tem nem como voltar com ele, né? Que deveria ter tentado mais de amor. Eu também não achei que ele tá queimado, não. Tá queimado, não. Eu acho que não. Tiraram ele do jogo, ele não joga. Eu não vejo por que o Bruno estaria queimado. Agora, eu também não. O Sávio nunca mais voltou, né? Queimar o jogador, pra mim, é botá-lo em campo, e assim, é aquele jogador que você não pode nem botar em campo, porque a torcida, antes dele entrar, já tá reclamando. É o Suéliton. O Suéliton. O Bruno Sávio não tem... O tá queimado na América. O Bruno Sávio não tá queimado. Você não... Sabe, vai ter torcedor que prefere não vê-lo jogar, que não gosta dele, mas ele não tem esse ranço com a torcida de chegar e falar que queimaram o jogador. Não acho que queimaram. Dessa eu discordo você, Cláudio. Não, a questão é, queimaram no Mineiro, botaram na posição. O próprio time queimou o cara, porque botaram ele tanto pra jogar na posição que não era dele, que era de camisa 9 centroavante, que nunca. Ele sumiu, é nem em banco ele pega mais. Eu posso estar equivocado. Mas nem em bancão eu tô vendo se me pegar mais, cara. Então, mas tem algum caroço nesse angu aí, Cláudio? Porque para ele não ficar nem no banco, a Série A inteira, com todo esse caminhão de atacante ruim que a gente tem, e o treinador entra, sai e testa outro, e o Bruno Sávio nunca vira opção, alguma coisa aconteceu. Extra-campo, não sei. Será que é problema de empresário? Pode ser. De empresário, não me engano. Eu não acho que seja só futebol, porque... Para ser só no futebol, em alguma idas e vindas dessa, na vinda do Português, na vinda do Anderson, sei lá, na ruindade do Michael, alguém ia parar e falar, pô, calma aí, esse menino aqui eu não testei ainda não, vou botar ele lá e ver o que acontece. eu também já achei, não consigo. Já chega uma recomendação, né? Não consigo entender o que, que aconteceu. Agora, queimado perante a torcida. Não pela torcida, ele... no clube, assim, no futebol do clube que eu tô falando. Não a torcida. O... Bom, aí talvez seja mais isso. E outra coisa aí. De campo também. É prata da casa, é atleta nosso, ou seja, a gente tem que valorizar. O Osman já fez partidas piores que ele infinitas vezes e seguia titular. Uhum. Pois é. Que era titular, nem banco, nada pro cara. É isso que a gente não entende. Mas a gente não tem mais de futebol, né? Pois é, não entendemos. Temos participações aí, seu Ares? Temos participações aqui do Adolfo. Ele manda aqui que hoje foi uma pelada mesmo e que é triste a incapacidade do América em acertar passe. E ele, sobre essa discussão aí que do ataque que a gente está tendo, ele fala que a bola não chega no ataque. De fato, não chega. E time que finalizar pouco vai fazer poucos gols, a menos que tenha uma grande eficiência nessas poucas finalizações, o que não é nem de longe o nosso caso. O nosso principal atacante é o Michael, que erra gol toda hora. O Osman, que chuta a bola que parece uma bombinha daquelas Stalin. Então... Não, teve uma hoje aqui que ele deu daquelas que ele bate para lateral do campo. O narrador ainda falou, teve o desvio ali. Eu falei, não, meu cara, que você não conhece o Osman. Passou um replay, dito e feito. Não resvalou em ninguém. Foi lateral, um tiro de meta, perto da bandeira de escanteio, não lembro direito. Ah, resvalou ali, teve desvio. Falei, não teve, brother, relaxa. O narrador deve pensar, não é possível que ele chutou para ali, não desviou. Daqui a pouco ele engana até o juiz vai falar, não, dessa bola desvio, não tem lógica, não. É tão ruim que foi vendido, pode ser, né? Mas enfim, é a vida. O que mais? Vocês querem comentar de alguém? Messias, quer falar do Messias? O Messias entrou meio nervoso, que é natural, né? O cara tá praticamente estreando na Série A. Mas contra o líder, num jogo que você tá perdendo de 1-0. Sim, não achei que ele foi mal, não. Ele teve erros ali de posicionamento. Mas ele entrou com vontade, entrou marcando. Ver o que dá, né? Agora provavelmente o Roger tá fora aí, né? Por alguns jogos, e ele vai ser o titular. Vamos ver o que o menino arruma. É hora de fazer isso mesmo. Já tá. E ele salvou um gol feito, né? Salvou de uma bola que... posicionado, né? Porque era pra ele estar com o cara cabeceando lá. Ele tava tão mal posicionado. Se fosse o Hélio, eu botava pra dentro. Ô, Arson, eu até concordo com você que ele devia estar com esse cara lá. Agora tinham três ali. Se ele tivesse com esse cara lá, era ele contra três. Mas se tem três, Henrique, ele tinha que pelo menos escolher um e marcar um. Mas não pode deixar de marcar os três, porque tem três. Não, tá certo. Ele tava mal posicionado. Goleiro, ele inventou uma posição ali tomar... que é segundo goleiro. Ele ficou na frente do Dom Ricardo, tipo assim, eu sou o segundo goleiro aqui agora. Ele conseguiu tirar de cabeça. Ele defendeu. Ele inventou uma posição. A gente tava sem goleiro do reserva. Já pensou se o João Ricardo machuca? Quem que será que ia pro... Mateus. Xavier, ué. Claro. Mateuzinho, não. Mateuzinho ou Xavier, ué. Não pensa duas vezes, ué. A visão do Mateuzinho como goleiro tá me fazendo rir muito agora. É só isso que eu queria dizer. Ué, vocês não lembram que o Alessandro defendeu um pênalti no América? O Alessandro é maior, pô. Envergadura, pelo menos, ele tem. E o Alessandro é maior, né? O Alessandro treinava de goleiro nos rachões lá. Muito bem. Eu também gostei. Eu acho que teve esses erros que seriam naturais, mas, no geral, eu gostei da atuação deles. Acho que não comprometeu em nada, não. Temos participações aqui do Glauco Valério. Glauco manda aqui. Salve, gente. Vamos consolidar o acesso à Série B no próximo jogo. E ele manda aqui que pergunta se a gente vai torcer para o acesso do Náutico com o Givanildo. O Giva, muito provavelmente, ano que vem, deve dar uma passada aqui pela América, né? E eu acho que não, viu? Já começaram os contatos, viu? Não, eu acho que não. Passa. Não. Bola pra frente. Givanildo é passado. Ele também é demais, gente. Pelo amor de Deus. Mas quando a porca torceu o rabo, eles vão ligar pro velho, viu? Eles vão. eu acho que não, viu? Mas vamos ver. Ele manda aqui também. Perceberam o chororô da mídia com a venda do jogo do América? Juca Kfouri, o presidente do Atlético Nepomuceno Senna e tal. É impressionante, né, bicho? Um cara igual o Juca Kfouri. Eu até gosto dele e tal. Mas é um cara que nunca fala do América. Ele só fala do América em situações desse jeito. Quando isso envolve outras equipes. Nunca, fora isso, você nunca vai ver falando do América. O Juca Kfouri, ele já falou várias vezes, que no que tange o Campeonato Brasileiro, ele é bastante elitista. Não diz com essas palavras, claro, mas ele é daqueles que defende que o Campeonato Brasileiro tem que ser disputado por torcidas que tenham por times que tenham grandes torcidas. Isso. Então, é time de grande torcida, para estar na Série A, na visão dele, tem que ser um time que tenha grande torcida. Então, ele nunca vai ser... Você nunca vai ver ele falando qualquer coisa de que o América tenha mérito de estar na Série A, porque ele nunca vai falar. O América conquistou o direito aí, está fazendo um papel ridículo, etc. e tal. Agora o América conquistou o direito a disputar essa Série A dentro de campo, jogando a Série B. E ainda teve que conquistar esse direito por 2 anos consecutivos. Não vamos esquecer aquela pataquada de 2014, mas que no campo nós conquistamos. Não a quarta vaga, mas se eu não me engano, a gente ficaria na terceira colocação. Ali a gente perdeu foi o título, não foi nem a peça, né? Eu tô falando de resultado conquistado e consolidado. A pataquada lá, né? Tirando de cena aquela assim, se não tivesse isso, o América continuaria ganhando partidas, porque aí vira o si. Né? Tô falando só do que de fato aconteceu. De fato, perdemos 6 pontos, e mesmo perdendo 6 pontos, a gente não subiu por 1. Independente dos outros resultados em que o time caiu naquela draga, naquela história de perdeu 21, de repente foi lá para a zona de rebaixamento. Que claro que isso afeta o time. Né? Mas mesmo não pensando no psicológico foi afetado por esse momento, o time ainda conquistou dentro de campo. Então, para o senhor Juca Kfouri, você nunca vai ver ele falando qualquer coisa do América. Ele, o outro que falou lá, Mauro, como é que chama lá da ESPN? Mauro César, também falou alguma coisa similar, é outro que pensa dessa maneira, entendeu? Então, gente, vocês não torcem para um time de massa, isso é fato. Então, se ancorar em opiniões de Juca Kfouri, pelo Juca Kfouri, o América sequer existir. Tá? Então, toma cuidado com as âncoras que você resolve abraçar aí, porque de repente elas vão te levar lá para baixo. Se eu falar o que eu penso, ainda posso ser processado. Daniel Nepomuceno, choro de derrotado. Deixa chorar. O resto da mídia também. Ah, porque isso, porque aquilo. Pô, gente, infelizmente. Sabe, a mídia quer mudar isso? A mídia quer fazer com que o América não precise vender. Ela está muito incomodada com o América vendendo campo. Muito bem, só faça uma distribuição mais equalitária da verba de televisão, que é a principal fonte da maioria dos times. Faz isso que o América não vai precisar vender o jogo. Garanto para vocês. Vamos fazer a mesma distribuição que tem na Europa, por exemplo, que tem na Inglaterra, em que você tem distribuição. Uma parte que é distribuída igualitariamente entre todos os times. Uma parte que é distribuída de acordo com o desempenho da competição. Uma parte que é distribuída, sim, em razão da audiência que o time tem nas transmissões de TV. Faz todo sentido. Se ele é um produto mais procurado, que ele seja melhor remunerado. Agora, não me vem falar essa aqui, e eu sei que não é isso que o Glauco tá falando aqui, mas eu vi muito americano falando, ah, olha aí, viramos chacota. Ah, pelo amor de Deus, bicho. Ah, vamos rever aí a opinião de quem que você tá seguindo, né? Por favor. Eu posso ser muito sincero, a chacota para mim é muito maior, você perder um acesso por contratar um jogador que não pode jogar, do que você, infelizmente, não ter condição financeira de disputar com times maiores. Pra mim, 2014 é ele vezes pior que ser rebaixado. Mas não tem comparação. Concordo. Alisson, quer essa comentar? História é aquela, né? A gente falar mal da família da gente, a gente pode falar. Se alguém de fora falar, a gente briga. Então a gente aqui pode xingar a diretoria, porque a diretoria vendeu o mando. Mas não vem Juca Kfouri, né? Pôr no Senna e encher o saco, não, que a gente não vai deixar, não. É isso aí. Tem que estar preocupado em vencer as partidas dele em vez de ficar enchendo o raio do saco. Porque o time dele não é líder, porque ganha um grande time bosta também. E fica nessa chororô. Seja mais competente também. Por acaso foi o tweet que o Alencar soltou durante o jogo, né? O América já estava perdendo. E ele soltou isso aqui. Quer ver? Vou ler aqui para não cometer nenhum, Nenhum equívoco. Quer ver o que ele falou aqui? Deixa eu achar aqui. Enquanto isso, Adolfo Orsi manda aqui que é engraçado que ninguém fala nada dos outros times que vendem mando de campo também. Inclusive os grandes. E realmente, ou a CBF bota uma regra que ao entrar no campeonato você tem que declarar qual que é o seu campo principal e você joga nele, a menos que tenha um caso grave, impedimento maior, ou se não, tá todo mundo livre pra vender, gente. É normal. É verdade, no jogo de Fortaleza Chororô, porque ele é corintiano, imbecil, e a gente, teoricamente, beneficiou o Palmeiras. É por isso que fica nesse negócio também. É igual o povo daqui, é só os atleticanos que estão achando ruim da gente ter vendido no mando de campo, eu tô achando mais ruim que os americanos. Por quê? Ah, vai beneficiar o Palmeiras. A frase do Alencar foi... Qual planeta o América ganhar do Palmeiras em qualquer lugar? Jogar em Plutão, a gente não vai ganhar do Palmeiras, que esse time medíocre nosso. Ah, não sei, Plutão talvez. É, a frase do Alencar foi, se o Atlético estivesse fazendo o que tem que ser feito dentro de campo, não estaria preocupado com o nosso jogo, fato. Né? E aí, como eu comentei aqui no Twitter, até relógio quebrado tá certo 2 vezes por dia. Mais comentário, Alisson? Temos aqui o Diego, manda aqui, se é ruim pra cachorrada, é bom pra América. Tamo junto, Diego. E o Carlos Castro, manda aqui que em terra de cego quem tem um olho é rei, e que ouvir elogios ao Tony é insano. Pois é, Carlos, aqui o programa chama Decadentes, a gente é meio insano mesmo. Não, mas o Tony, eu não acho o Tony tão ruim assim, não. Mas eu entendi o que ele falou, tipo assim, no meio de tanta mediocridade do elenco da América, ele pode até responder aqui se é isso mesmo, no meio de tanta mediocridade, isso faz com que a gente consiga enxergar qualidade no Tony, de repente o Tony não tem essa qualidade toda, eu consigo concordar com ele. Só que, de fato, pensando já numa Série B pro ano que vem, Carlos, o Tony me parece sim um bom jogador pra gente ter como titular para uma Série B. Para uma Série A, a gente deveria repensar, mas para uma Série B é um bom jogador pra gente manter pro ano que vem. E em terra de cego, ele tem um pouquinho, ele tem um 20% de visão, sim. Nossa! Eu acho que 20% ainda é legalmente cego. Vai lá. Vai, Cláudio. Ele enxerga embaçado. Cara, não tem que falar mal do Tony. A gente tem Leandro Guerreiro, que é uma múmia no campo. Eles vão falar mal do Tony, gente. Ah, pelo amor de Deus. O cara, entendeu? É difícil. Não é o Tony, é o Leandro Guerreiro. É a draga do Zé também. Que o Zé é ruim, né? Porque o Zé Roberto do Palmeiras era o jogador que a América precisava nesse time. Infelizmente, a gente não teve, né? É isso aí. Essa é a nossa vida. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô vendo aqui Fortaleza e Juventude. Que tá aqui disputando, estão disputando o acesso para a Série B ano que vem. O América já garantiu sua vaga. Tá um jogo muito melhor que o jogo da verdade, viu? Tá um jogo muito melhor que o jogo da Série A. Muito mais. Um estádio lotado, bonito de se ver, coisa que na Série A não tem acontecido tanto. Ah, mas o América lotou outra coisa também. Fala, Cláudio. Botou mais é atleticano independência. Opa! É o que a gente tá falando mais cedo também, offline lá. Se a partida do Fortaleza tivesse ganhado jogar na seriedade, era um valor do mando de campo desse. Todo mundo tinha que estar reclamando tanto também, né? Que é o valor exatamente do jogo, né? Até mais, né? Não, era 680, se eu não me engano, era? Não, era 800 e tantos mil reais. Tem certeza? Era muito dinheiro, absoluta. Eu mandei para. Era 825 mil, acho. Então, tá bom. Bom, eu até concordo com você. Aquele jogo era um jogo para a gente ter ganhado e passado para a próxima fase para encarar o Internacional e aí sim sermos eliminados. Ou talvez não, né? Porque não, Inter, né? O Inter, então, tô gostando de jogar contra o Inter. Mas assim, você acha que se a gente tivesse recebido essa grana? Eu sei que você é contra, né? A venda do mando, não é isso? Ou você é a favor? Não, eu não sou contra a venda. Eu só acho é a confusão que foi feita para anunciar a venda. É o que atrapalha. Isso atrapalha. Quer ser transparente, não é. Isso gera aquele desconforto. Porque você não sabe o que está acontecendo. Concordo. Eu só acho que assim, mesmo que tivesse ganho essa grana da CBF aí por causa da Copa do Brasil, o América deveria ter feito essas vendas. Viu, gente? Esse assunto, quando saiu a notícia de venda de campo, eu acho engraçado, porque assim, se o brasileiro tem memória ruim, o americano tem a memória pior ainda, pelo amor de Deus. Quando saiu a notícia de que o América estaria negociando venda de lá não sei quanto tempo atrás, falou-se em mais de um jogo. Falou-se em três jogos. São três jogos. Falaram de três jogos, pois é. Aí o América vem de primeiro. Palmeiras vem de primeiro, o povo fica puto. Aí agora sai a notícia, que assim, olha, o América também está negociando um outro jogo. O povo parece que fica mais puto ainda e fala, meu filho, mas isso não é novidade. Tô vendo gente reagindo, tem todo direito de ficar nervoso, eu já falei isso antes. Tem todo jeito de não gostar da venda. Agora, agir com surpresa no que já foi anunciado 2 meses atrás, não dá, gente. Pelo amor de Deus. Surpreendido, vocês não foram. Já foi avisado, vai ser vendido mesmo, é paciência. Mas enfim, eu acho que mesmo tendo ganhado dinheiro da Copa do Brasil, o América deveria vender esse jogo, sim, porque, de fato, teve alguém que tweetou, teve um jornalista que tweetou hoje durante o jogo, parece que esse jogo foi R$700 mil. Ele fez a conta de quanto que o América arrecadou, e ele nem fez a conta do líquido, ele fez a conta do bruto, e esses 700 mil, se eu não me engano, são líquidos da conta do América, ele fez a conta do bruto de quanto que o América arrecadou nos 20 e... Ele fala aqui, acho que são 24 jogos que nós tivemos como mandante esse ano. E dava alguma coisa perto de R$1,5 milhão. R$1,4 milhão e alguma coisa. Sendo que desse R$1,4 milhão e alguma coisa, 518 mil, se eu não me engano, eram só em 3 jogos contra o Atlético. Então, assim, é muito distante o que o América arrecada como mandante e o que ele está arrecadando com essa partida. E com as próximas que ele vai vender também e deve vender. E, infelizmente, a diretoria fica nesse chove no mole aí, se diz transparente e não abre o jogo. Mas que a venda é necessária, isso aí para mim é muito claro. Eu sou mais pragmático do que racional, passional nesse sentido. O América tinha que começar a Série A, Henrique, na minha opinião, já negociando 3 partidas como essas, lá no início, para ninguém encher o saco, é porque tá no momento assim, porque tá no momento assado. E dava para, de repente, já no início do ano, porque os investidores sabem quanto que eles conseguem arrecadar com esse tipo de jogo, dava para já vender uns 3 ao longo, mais espaçado ao longo do campeonato, que o América conseguiria uma boa verba com isso e não teria tanta encheção de saco dos outros times e tal, porque isso teria sido negociado antes. Não sei, é o que o Cláudio falou, às vezes o problema não é a decisão em si, mas o como você toma essa decisão, como você informa essa decisão. O América, ao que parece, ao que está todo mundo falando, o América já vendeu esses 3, e é muito claro que já vendeu esses 3. Aí fica num lenga-lenga danado de esperar quase que a semana do jogo para confirmar que vendeu. Parece que torcendo para que o time se rebaixe até lá, para que esse anúncio não tenha tanta repercussão. Porra, se você tem convicção do que você está fazendo, meu amigo, anuncie o negócio, fale o que você fez de verdade, seja claro, seja transparente, ninguém perde por isso, não. Seria uma injeção de saco só, agora vai ter 3, porque fica esperando 3 a semana de cada jogo para anunciar a venda. Pois é, aí fica nesse inhinha, e mais faz evento para demonstrar a atitude de transparência que o clube tem agora. Sobre a venda, vou repetir o que eu falei num programa para trás, porque essa história de venda de manto tem dado muito, muito pano para a manga aí. A minha opinião, o Alisson, é que os dois lados dessa história têm razão nos seus argumentos. Tanto a torcida tem razão no seu argumento de que paga o sócio para assistir os jogos em casa, de que a torcida é importante para acompanhar o time, de que o time ainda tem chances matemáticas, então deveria valorizar isso e jogar dentro de casa, de que o lugar do clube é ao lado da sua torcida. Todos esses argumentos, para mim, são argumentos válidos, mas eu também consigo entender o outro lado, que é o lado da diretoria, que o lado do América, na verdade, que é o lado de quem passou 20 e tantas rodadas aí jogando dentro do Independência, 20 rodadas, talvez, não, 20 e tantas mesmo, né? Passou um tanto de jogo aí jogando, e todos os jogos a gente recebeu, eu vi rolando aí nos grupos a lista dos jogos, de todos os jogos do América na Série A dentro de casa, e qual foi o faturamento de cada jogo desse. Quase todos os jogos o América tem um prejuízo de 40, 50, 60 mil reais. O América teve 4 jogos nessa Série A em que ele teve lucro dois deles contra Cruzeiro e Atlético no Independência, e não, isso, esse lucro não foi por causa da torcida do América, e sim pela presença de cruzeirenses atleticanos. E os outros dois em que o América teve lucros, se não me engano, contra o Santos e um outro jogo também contra time grande que costuma trazer, Corinthians, né? Corinthians que costuma trazer muita torcida no Independência. Então é muito difícil. É, por mais que a torcida queira ter o time próximo, por mais que ainda exista a chance matemática, se a gente conseguir desvincular um pouquinho esse lado do coração e tentar analisar um pouquinho mais com a razão, 700 mil livrinho ajuda a sanar um pouquinho desse prejuízo que a América tem tido. A América é o único clube da Série A que tem prejuízo ao jogar dentro da sua casa. Então fica difícil defender também a recusa a esses 700 mil. Veio no momento errado, foi conduzido da forma mais errada possível, fazendo esse mistério aí, fazendo esse negócio, essa escuridão sobre o assunto, mas o fato da venda tem seus argumentos também. Eu posso falar uma heresia, que eles vão querer me matar, mas eu tô começando a chegar... Você faz toda muita semana. Heresia. Não, mas essa, cara, já tá começando a chegar a hora de questionar o Independência pra gente, cara. Nossa, financeiramente, aí, não, é heresia, assim, mas, ué, não, meu filho, vamos fazer, é sério? Tranca a porta de crescer, casa, tranca a porta, ué, de basicamente, casa, agora você deixou, não fez, não, mas eu tô falando, eu tô sendo assim, matemática, não, deixa eu ser matemático, você. Então, peraí, se a gente não consegue, com público próprio, e tendo condições melhores de hoje o América é o dono do Independência, mas o América precisa de um acordo com a BWA. Eu não sei se isso já estava implícito no contrato que foi feito com o governo do estado, mas o América acaba pagando para jogar no Independência. O América hoje ele não tem custos de manutenção com o estádio. Eu não consigo imaginar que a situação vá melhorar se ao invés de ter o Independência, a gente tem que alugar um estádio a cada partida e não poder alugá-lo para que outrem e que ele vire também, ainda que pequena, mas uma fonte de renda. Ou vende, faz o menor, mais adequado. É porque o problema, ó, a gente está tomando prejuízo agora que a gente não tem que dar manutenção. Na hora que essa trem vier para a gente, que a gente tiver que dar manutenção, 2020, aí que eu não vejo. Em 2021 a gente resolve o que a gente vai fazer quando a gente dá a manutenção. Daqui a 5 anos, né? Mas parece perto, mas assim, é longe. Muita não, coisa parece longe, mas é perto. Parece longe, mas é perto. Que seja, não, mas assim, muita coisa pode acontecer em 5 anos, né? Inclusive uma das que provavelmente vai acontecer é essa distribuição de renda da TV. Parece que já vai estar mexida a partir de 2019. A partir de 2019 isso vai estar alterado, né? Os novos contratos parece que já contemplam uma distribuição um pouco mais igualitária. Então, muita coisa pode acontecer daqui até lá. Né? A tal da regra de descenso para quem tiver em débito também, tarará, vai passar a estar valendo, né? Vai começar a ser aplicada com mais rigor, provavelmente. Não sei. Então, acho que 5 anos. É um tempo que dá para esperar, porque muita coisa pode acontecer. Aí eu concordo com você que isso pode, tem que ser repensado, isso pode vir a ser um problema. Se for para ficar... São duas diretorias, né? Só por orgulho de que é meu e eu tenho, tudo bem, e for absurdamente deficitário, não vai fazer o menor sentido. Mas por enquanto... E muitas vezes a América entrou em roubada justamente por se considerar maior que é, cara. Ah, tudo bem. Tem hora que a gente tem que saber dar o passo para trás do que azedar o trem todo. Eu sei que eu falei uma heresia aqui, pode me bater, me expulsar do programa, como vocês já queriam, mas eu venho pensando, a gente pega esses números que você mesmo falou aí, cara, você começa a fazer as contas, é preocupante, cara. Hoje ressuscitou a torcida, ressuscitou um monte de velho morto aí pra começar a ir pro campo, hoje tá fudido, cara. Bom, o Independente lá daqui a 5 anos, o Independência não é um empreendimento ruim para o América, não. Independência é um estádio com a capacidade pequena. O futebol brasileiro tem levado cada vez menos torcedores a campo e tem cada vez mais jogos adequados ao tipo de estádio que é o Independência. E quando o Atlético deixar de ter esse contrato, deixar de ter essa participação mais próxima no Independência, o Cruzeiro também vai virar um time que vai querer mandar alguns jogos ali. E se o América souber fazer uma política, souber fazer um meio de campo com o Cruzeiro e com o Atlético, você pode ter certeza que vai ter ali esse tipo de situação, esse tipo de demanda para o América. Do Cruzeiro querer mandar um joguinho ali contra um Figueirense, do Atlético querer mandar um joguinho ali também e tal. Isso tudo é renda para a gente. E outra fonte de exploração que hoje Independência não tem, não entendo por quê, e quando essa administração voltar para o América pode explorar, é com shows e eventos. Minas Gerais, Belo Horizonte... Belo Horizonte tem recebido muitos eventos grandes, muitas bandas grandes, muitos festivais grandes, e muitos deles são no Mineirão, que deve ser muito mais caro o aluguel. O América pode explorar isso também. Isso tem forma. O América passar a administrar a Independência, talvez ele tome um prejuízo em algum momento, mas não vai ser nada de tão preocupante também, não. Dá para fazer dinheiro com aquilo ali. Ô, Alisson, deve ter algum caroço nesse angu aí que dificulte essa realização do chute. Provavelmente com relação ao seu bairro, muito residencial, porque, porque assim, se fosse mais fácil, e se fosse tão óbvio assim, de que é mais barato fazer lá do que no Mineirão, e além de ser um ponto mais interessante para o público, que é mais fácil chegar do que o Mineirão, a BWA não ia estar perdendo essa boquinha, só. Eles estão ali com o objetivo de lucro. Vocês não estão fazendo, você pode ter certeza que tem algum angu aí que dificulta. Eu sempre morei no bairro, gente? Eu só te interrompi, Henrique, porque nós temos uma participação aqui que ela é polêmica. O Diego manda aqui o seguinte: desliga o microfone desse careca. Ô, Diego, você vai precisar ser um pouco mais específico, cara. Qual o careca? Você vai precisar ser um pouco mais específico, porque tá todo mundo aqui no mesmo barco aí dessa... Opa! Pera aí. Então, Corina, Diego, todo mundo sabe que isso é peruca. Manda outra mensagem aí falando qual careca que você quer que desligue o microfone. Aliás, não precisa mandar, não precisa desligar. Esmagou, cara. Eu te contei, você não era pra espalhar, não, filha. Como é que é, Cláudio? O Cláudio já caiu. Acho que ele percebeu que era com ele e já caiu. Temos aqui também o Glauco. Eu vou passar cola na peruca. O Glauco manda pelo que o Glauco manda, ele é a favor da venda de campo. Sim, ele manda aqui uma conta de quanto a América ganha por jogo e tal. O Bruno Marcos, com todo o seu otimismo, manda aqui: caímos, bem sucinto ele, e que ele acha que só no FIFA 2017 que o América é bom. Mateuzinho promete jogar muito no FIFA 2017. O Glauco manda aqui de novo que ele tem que ser sensato, sim, no planejamento, no futebol, na direção e no marketing. E o Diego manda aqui: você mesmo. Então acho que sou eu o careca que ele quer que desligue o microfone. Não, mas aí a justificativa... Ele manda aqui querendo mandar os jogos do Baleião. Quem que é Baleião? O careca que ele quer que a gente desligue o som é o corneta, só. É o corneta que quer mandar os jogos do Baleião. É o corneta que quer vender a Independência. O único que não é careca aqui é o corneta. Você tá querendo que desligue o microfone dele e chame de careca, velho? É ele que tá querendo vender a Independência, Diego. É porque vocês estão carecas de saber que sou eu, entendeu? Pegou? Muito bem. Ô, Diego, deixa eu te dar uma dica. Deixa eu te dar uma dica. Quando for uma participação assim, sem sentido nenhum, absurda, provavelmente é o corneta, cara. Isso, é a forma mais fácil de se identificar. Se tiver falando muita merda, é o corneta. Muito bem. Isso magoa, viu, cara? Eu tenho sentimento, viu? Às vezes eu duvido disso. Tá aqui, tá lá, tá lá. Vai ter DR, vamos aumentar o volume dele pro DR. Big Brother. Vamos lá. Baixei seu som, viu, corneta? Quando você voltar, você grita aí. Que mais? O Glauco mandou algumas coisas aqui. Ô, Glauco, você mandou um e-mail aqui pro Decadentes, eu te respondi, você viu? Isso já tem uma ou duas semanas, não sei. Depois dá uma olhada na sua caixa de spam aí, vê se não voltou lá. Mas tá respondido aqui no dia 28 de setembro. Vamos ver o que é mais. Vamos para as votações já? Vamos. Acabou já, DR aí, Cláudio? Já acabou. Aqui, para quem não tá vendo, tá pegando fogo Fortaleza e Juventude no EI Max. Jogaço, Fortaleza aí. Tá buscando o gol da classificação. Foca no seu trabalho, Alisson. Canal 576 da NET. Então vamos lá. O bala do jogo, vai, pra dificultar o Alisson. Putz, grila. Deixa eu. Eu treinei pela tarde toda. Foi os malucos que pegaram 11 pra puta que pariu, de 15 horas de viagem pra ver essa pelada. Gente, muito bem. É estátua, cara. Muito bem. Merece estátua, cara. Muito bem. Já conquistou meu voto também. Seu voto, Alisson. Eu vou seguir. O cara pegou 15, 16, 17 horas de busão pra parar lá em Londrina pra ver o América enfrentar o líder. Esse cara merece. Tá de parabéns. Então, esses nobres americanos que nesse momento devem estar se aproximando de quê? O jogo acabou, que horas mesmo? Tem 3 horas que o jogo acabou? Então o povo não. Deve estar chegando ali na... Tem duas chegando horas. Em Campinas, não. Passou a divisa de São Paulo, está a caminho de Campinas. Então esses nobres americanos, que provavelmente não estão nos escutando, porque estão no meio do busão, são os nossos bala unânimes dessa rodada de hoje. Colatina, Alisson. Deixa eu ver. Mas enquanto você pensa, só falando que no Juventude Fortaleza já tá jogando com goleiro linha. Não, o pau tá quebrando. Fortaleza perdeu um gol agora aqui que ninguém acredita. O goleiro pegou um minuto pra acabar. Sugestão: próximo programa fazer sobre Fortaleza ou sobre o Juventude, esqueceu a América um pouco. De repente a gente vai lá vitória. Pode ser também. Vai lá, Alisson. Pô, Colatina, eu vou votar no Pablo. Vou votar no Pablo, entrou hoje na direita e tem jogado muito mal. Eu não sei se eu tô com implicância com ele não, mas não tem rendido nada. Vou votar no Pablo. Muito bem. Seu Corneta. O meu voto de bala foi pros bravos que viajaram. Uhum. O meu voto de Colatina será pro pipoqueiro que falou e peidou na farofa e não foi. O Alisson? Ué. Pipoqueiro? Alô? Cortou pra mim, eu não. Eu falei que não ia. O Alisson, o pipoqueiro que falou que ia, não foi? Sim. Ó, gente, terminou 1-1, o Juventude está na Série B do ano que vem, viu? Então, vai ter jogo em Caxias do Sul. Cuidado com a água, gente. Tá, o meu Colatina. Quem vai ser o meu Colatina? Não pensei nisso. Ô, Osman, é uma boa pedida hoje, o cara já entrou. Osman, eu sou mais votar no Michael do que votar no Osman, viu? Acho que vai ser no Michael. Mas nem jogar em votar em jogador, cara. Tem que votar em quem não é jogador, né? Quem tava em campo. A torcedor do Michael é da hora, cara. É, eu sou só jogador. Eles falaram que um monte de camisa tava sem lupo hoje também. Eu mandei até um sprint pra turma. Uh-huh. Até a lupo caiu. Até a Lupo tá fugindo da América. A Lupo já falou, não vou ficar estampando minha marca nisso aí, não. Eu acho que foi só... Dos que eu vi ali, só o do Éder Luiz que tava com a marquinha da Lupo, né? O resto... voltou no segundo tempo com a marquinha da Lupo também. Que trocaram o Guerreiro também voltou com a marca, viu, Corneto? O Guerreiro voltou? Voltou. Então voltou é isso. Voltou. Estando bom para ambas as partes, temos um programa? Queremos comentar mais alguma coisa? Só as últimas participações aqui. Participe aí. O Leandro Mourão, ele manda aqui perguntando, será que teremos torcida até 2021? Até 2021 teremos. Isso. No que depender de mim, eu vou estar lá. Pois é, eu também pretendo estar. Mas essa situação da torcida, isso cabe. A gente vai fazer alguns programas no final do ano. Como não vai ter jogo, a gente vai discutir algumas coisas. E uma dessas coisas é o envelhecimento da nossa torcida. O América tem uma torcida muito envelhecida e que dificilmente se renova. A chance de se renovar era fazendo boas campanhas. E a gente não consegue fazer isso na Série A, não consegue fazer isso num nível com uma exposição maior para conseguir novos torcedores. A coisa vai se renovando mais por aquela tradição familiar, do pai americano, eu vi do filho vivo americano e tal, mas isso é muito pouco. A América tinha que achar formas de conquistar novos torcedores. Mas para 2001, essa preocupação não chega em 2021, não. Lá para frente, isso vai ser mais preocupante. E o Leandro Mourão manda aqui também que o ABC do Suelton subiu para a Série B. Subiu, porque o Suelton não tá lá. Se tivesse, provavelmente não subiria. Foi só o Suelton sair que tá de boa. Pois é. Olha aí. Pois é. Muito bem. O Glauco perguntando se a gente devolve o Helder pro Juventude, né? Vamos devolver. O Helder jogava muito bem lá, até para a carreira do cara seguir, né? Pode devolver para lá. Guilherme Chaves manda aqui que ele sugere um programa nas férias para falar só do marketing do América. A gente tem pensado nos programas assim, Guilherme. A gente está planejando um programa também, uma atração especial aí, no fim do ano, que a gente ainda está tentando organizar, mas pode ser que isso saia. Mas... vocês vão ter surpresas. É, essa não é para depois do campeonato, não é? Não, essa é durante o campeonato. Mês que vem. Não sei se vai sair, não, mas a gente vai ver. Mas inclusive se vocês tiverem outras sugestões de programas especiais para pré-temporada, mandem. E a gente precisa também ver material, o que, é que nós vamos falar. Se vocês quiserem participar também, manda e-mail, vamos junto, aquela coisa. Mas a sugestão do Guilherme, eu gostaria até que ele participasse, mas eu gostaria de fazer o programa em vez de criticar o marketing, em vez de criticar, dar sugestões. Que ficar botando erro depois da barca ter afundado também não adianta. Aqui. Só isso. Senhor Corneta aqui. Senhor Corneta aqui, eu censo. E eu vou apontar o erro e você não vai me censurar, senhor Corneta. A gente só critica quando tem que criticar. A gente também elogia quando tem que elogiar. A gente cansou de elogiar o marketing aqui em inúmeras situações. Ô, Henrique, e o Glauco tá mandando. Eu tenho que parar de beber na hora do programa, viu, gente? O Glauco tá mandando um lembrete pra gente aqui que se a gente já tá. Se a gente tá pensando em programa de pré-temporada, a gente já tá na pré-temporada, gente. Não, o jogo treino de quinta-feira é importantíssimo, né? Pode definir tudo. Quinta-feira tem jogo treino contra Cocotinhas. Esse jogo vai ser na Independência? Mineirão. Tá. Mineirão, ingresso pra torcida do América vai ser R$25 pros sócios. É, 50 inteira, 25 meia. É um valor bem bacana pra gente. Pra quem não conhece ainda o Mineirão, pra ir no Mineirão, é um jogo contra o Atlético, é um jogo legal. A gente costuma aprontar um pouquinho pro lado deles. Dá pra dar uma sacaneada com o título, com a possibilidade de título deles. Então é um bom jogo pra galera aí. Então é isso aí. E eu fiquei sabendo que a diretoria do Atlético quer lotar o Mineirão, então vai sortear botijão de gás e cesta básica, galera. Pode ir, né? Quem sabe você volta com um bujão de 3 mil nas costas. Ah, tá caro no gás, né, velho? É, maravilha. Bom, então é isso. O jogo é quinta-feira, 7h30. Provavelmente a gente não entra ao vivo na quinta-feira mesmo, né? Vocês devem ir no jogo, não? Eu tô querendo. Não, vou não. Mineirão, 7h30. Gente, Mineirão, 7h30 da noite é um trem impossível de chegar. Não. Pior que é isso, né? Jogo meio de semana ainda. É, bom... vamos ver, bom, é mais provável que o próximo programa seja na sexta-feira mesmo, às 8h, para falar dessa pedra no caminho, Cocotice, que não vai conseguir chegar ao título esse ano, sinto muito. Bom, Facebook tá aí, facebook.com/decadentesamg, Twitter tá aí, twitter.com/decadentesamg, youtube.com/decadentes, decadentes.wordpress.com. Sigam a gente, acessem o feed, enfim, segue tudo aí, vai acompanhando a gente, que é a forma mais fácil de se saber quando tem programa novo. Seu Alisson, pode dar seu boa noite? Boa noite, eu queria agradecer o pessoal que participou aqui pelo link no YouTube, bem bacana, muitas participações hoje, e uma derrota que era esperada, o próximo jogo já... contra o Atlético, vamos tentar fazer uma bagunça lá no mando de campo deles. E é isso aí, até a próxima. Dizia o poeta que clássico é clássico e vice-versa, né? Então vamos lá, dar uma tropeçada lá na frente deles, ver se a gente arranca pelo menos um empatezinho, só para deixar com raiva, assim, só para faltar aquele dois pontinhos para faltar no final do campeonato. E eles lembrarem desse jogo pro resto da vida. É isso? Então a gente já ganha de uma vez, que aí fica mais gostoso. Seu Corneta, seu boa noite com a sua... Eu já tô dando meu boa noite aqui a todos, agradeço todo mundo que participou, etc e tal. E deixo agora a mensagem edificante do seu Corneta, que sempre nos engrandece, por favor. Gente, Ctrl S. Não, o edifício não sabe o tanto que salva. Eu acabei de perder o trabalho do programa inteirinho porque eu dei a porra do Ctrl F. Lembre-se, gente, não é só Jesus que salva. Ctrl F. Ou Ctrl B, se for no Word. Muito bem. Então lembre-se de salvar, viu, galera? Ctrl S ou, se for no Word, Ctrl B. Muito bem. Essa o João Ricardo não está salvando, mas o Photoshop salva com Ctrl F. É isso aí. Que valeu, gente. Boa noite, galera. Até mais. Um abraço.